de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, signing in, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há de ser efêmero, há de ser pecado, há de ser... O programa Contramão, no horário da novela, do jantar, do jornal, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. E sempre comigo, seu anfitrião, Renato. Renato Tavolieri Filho. Nas paredes do penhasco. Faces are friendly, so have a few and let me play some new songs, some blue songs. The mood is always right every night at the Paradise Cafe. May make its own madness, but here we hide the world away. No headlines, no deadlines will make them disappear while you're here at the Paradise Cafe. The room is kinda smoky, the phone ain't working, the same old broken keys don't play. But no one seems to mind it, 'cause someone's buying, and we'll all get through one more day. Me and you around the piano, not much to do but dream away. So stay on, I'll play on. I'm all yours for a song all night long at the Paradise Cafe. Thank you. not much to do but dream away. So stay on, I'll play on. I'm all yours for a song all night long at the Paradise Cafe. All night long at the Paradise Cafe. Questão de sensibilidade, música clássica, jazz, música popular internacional, música popular brasileira, música instrumental. Caverna, vou deixar a nossa história. E, ocasionalmente, entrevistas e temas ligados ao estímulo, prática e desenvolvimento de nossa inteligência intuitiva, de nossa percepção, de nossa sensibilidade em diferentes níveis e possibilidades. Where have you gone? It's been so long. Winter's turned into spring, and you're still not with me. So far away. Sweet yesterday, love came round but couldn't stay. Where have you gone? Do you still care? Rainy April regrets all this pain and sorrow. Let me find some other kind, some sweet love that's right this time. Friends, dear hearts all around me, but deep in my soul I'm cold as stone. Once true love found me, now I'm so alone. Where have you gone? Where are you now? It's so hard to forget all those magic moments. Still sing our song, still holding on to love. Where have you gone? So alone, where have you gone?

nights are long. It seems so long, so very long. I think of you. My heart is aching and I'm oh could so you be blue? As blue with those eyes of as blue as I am. My sweet, sweet baby. When lovers pass. And now that spring is here. Do you feel blue? Well, I do. And wish you to call, but I'm afraid I'll find that I'm not on your mind. You never guess all night long. Airplane. When Sundays come, sometimes I wonder what gets you through. What gets me through? Are you still glad? E não se esqueça, a Rádio Melodia e também o nosso programa e todos mais, 24 horas online, www.radios.com.br/Melodia FM. Nas pedras de uma caverna. October goes, the snow begins to fly above the smoky roofs. I watch the planes go by, the children running home beneath a twilight sky. Oh, for the fun of them, when I was one of them. And when October goes, the same old dream appears, and you are in my arms to share the happy. I turn my head away to hide the helpless tears. Oh, how I hate to see October goes, the same old tears. Oh, how I hate to see doesn't matter much how old I grow. I hate to see maior harmonia, melhores relações, maior percepção, maior intensidade, maior prazer, melhor qualidade de vida, maior felicidade. Tudo uma questão de sensibilidade. Há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. Ain't no good for me. It just brings back memories, and the last thing I need is memories. I should be moving on. What am I doing here? Now that you've really gone, why can't I dry these tears? But oh, living in yesterday's, but there's so much I miss and so much that I still can't face. If there's a chance for me, I just can't see it now. All I see is what can't be, and all I see is no way out. I should be moving on. What am I doing here? Now that you've really gone, why can't I dry these tears? But oh, the years we had here in this house that we both loved so madly. What am I doing here? I should be moving on. What am I doing here? What am I doing here? you look away from me again. There's really nothing to explain. Feel it in your kiss. I guess this is goodbye. The way I feel don't have a name. The days and nights so filled with pain. Thought that I would stay, but I gotta say to laugh and say, if you play for gold. I didn't know that I would lose my heart and soul. I didn't know kiss and then goodbye, my love. I won't regret the time. smile, and I'm too sad to cry. the big city blues. Someday I'll find me the dream that I'm after. I'll know her with only a glance. She'll make me smile and she'll fill me with laughter. And our love will be like a dance. Skies will be clear and the sweet sun will shine. I'll hold her near and I'll know that she's mine. No more stormy weather, love will last forever. Goodbye to the big city blue. Thank you. an empty heart where love once used to be. Those lonely blues refuse to let you carry on. It's just that way. When love is gone, when love is gone, when love is gone. Questão de sensibilidade de hoje apresentando o conjunto irlandês The Chieftains. Well, I've never been so low on love, and I know hurt so bad. I never tried so hard just to see it fall apart, just to lose the sweetest love I ever had. Well, I've never been so low on love, and I know be the same. I know you meant to stay, so if I drove you away, oh, I know that I'm the only one to blame. They say that every day should make me stronger, one day I won't think of you at all. But every day you're gone, the days get longer, and all I do is wait for you to call. Well, I've never been so low on, and I know that as the years go by, I'll still be loving you when I'm holding someone new, and when I think about the tears you made me cry. I know you never really cared enough, and I've never been so low on for you to call. Well, I never been so low on love. And I know that as the years go by, I'll still be loving you when I'm holding someone new. And when I think about the tears you made me cry, e essa linda voz que acompanhou vocês durante todo o programa de hoje é um cantor muito querido meu, é um cantor que de certa forma acompanhou, assim como vários outros cantores, a minha formação, a minha juventude, o Barry Manilow. Barry Manilow é de 1943, portanto ele não é só da minha geração, pegou a geração anterior também. Mas eu acredito que o Barry Manilow teve o seu sucesso máximo nos anos 70, 60, 70, 80. E o mais incrível é que ele tem um público fiel. E até hoje ele faz muito sucesso. Acabou de gravar um CD que está sendo muito bem recebido pela crítica e com uma voz que parece que fica melhor com o tempo. E se apresenta diariamente num show em cassino em Las Vegas e está para iniciar uma turnê pelos Estados Unidos. Ou seja, é realmente um artista surpreendente, compositor, com melodias belíssimas. Eu utilizo muito material dele em minhas aulas. Primeiro, pela pronúncia excelente. Segundo, pelas letras muito bonitas e as melodias também. Muito, muito tocantes. E em todos os níveis, às vezes alegres, mas é realmente um artista especial. E vou tê-lo nos próximos programas nesta semana e em alguns outros mais. Não pude incluir o último CD dele aqui e agora, porque eu só o consegui ontem, mas vamos programá-lo, se possível, para a próxima semana. E vamos já em primeira mão apresentar a vocês o último CD, 15 Minutes, 15 minutos, do Barry Manilow. Disappears. The rumble of a train, the rustle of the wind, the rhythm of the footsteps, the blaring of a horn, the murmur of a voice, the echo of a siren night song. You used to find me crying in my beer. Now you remind me tomorrow she'll be here. She'll be here. Oh, night song. You sing of a train from New Orleans, and deep in the music I hear her humming. Now she's coming home. The city is singing its night song. Listen. Este CD, que já está praticamente terminando, é o Paradise Café. Foi gravado como um LP originalmente e é um dos que eu mais gosto. Ele, que toca piano maravilhosamente bem, como eu disse, ele é um grande compositor, e ele toca como se fosse. Toda a ideia por trás desse CD é ele como um crooner que ele foi num desses bares de música de fossa, de blues nos Estados Unidos, e tocando para os casaizinhos, para as pessoas solitárias nas mesas e ficando até tarde da noite. E é esse clima que ele tenta passar e canta esse tipo, esse estilo, os blues, que querem dizer músicas que cantam a tristeza. E o que ele tem de interessante nesse CD são os seus convidados. Ele canta com Mel Thormé, que é um cantor excelente, faz uma dobradinha inesquecível. Canta com nada menos do que Sarah Vaughan, também num momento memorável. Então, só por isso já seria um presente. Espero que vocês estejam apreciando, porque é um material realmente de qualidade em termos musicais. Estamos quase no nosso horário, Mas antes eu só queria dizer o nome do CD, Paradise Café, e também que nós, repetindo o que já foi dito, que nós teremos o Barry Manilow nos acompanhando até o final da semana e possivelmente com alguns dias da semana que vem. Mas eu acho que estaremos em muito boa companhia, não é mesmo? Há de ser impune, há de ser insone, há de ser... E o Questão de Sensibilidade de hoje chega a seu final. Signing off, saindo do ar, feito um passarinho. Um bom final de noite a você, nosso ouvinte, e até nosso próximo programa. Renato Tavolieri Filho, se despedindo. Há de ser luxúria, há de ser promessa, há de ser ternura.